São tantas palavras que se calam, tantos sentimentos que se travam. São tantas histórias que se apagam, tantos sonhos não realizados. Mas um personagem está frustrado no palco da vida, em um teatro. Recomeça do primeiro ato, na primeira cena sem fracasso. Reflete no espelho um sorriso, porém padece um herege. Alguém que disfarça sem fé, com prece ajoelha, finge acreditar, ator em cena contra cena. Com lágrimas falsas sobre um tema, geme, chora, implora, perdeu a última hora de dizer eu te amo pra aquele que foi embora. No sepulcro só resta o julgamento além. Conviveu entre muitos, porém não conheceu ninguém que seja melhor do que ninguém. Tudo se acaba depois do checkmate. O rei e o peão vão pra mesma caixa. O mundo é farsa, um verdadeiro curso de teatro. Senhoras e senhores, eis um belo espetáculo na rua. Um demônio em casa faz papel de santo. A sua felicidade é máscara que esconde o pranto. Longe da percepção de atentos olhos, somente Deus vê seu interior cheio de ódio. Em cima do pódio, sem méritos, meros mortais. Heróis que fazem a guerra, vilões que fazem a paz. Vejo vários irmãos que em ascensão se corromperam. Suas maiores qualidades atraem maiores erros. Eu quero ver quem é que vai te proteger quando você der de cara com você e com todo o perigo. Eu quero ver quando a verdade em sua porta bater e sorrindo cear com você. Só vai estar pra você se render. Diga-me se você tem coragem de mostrar sua personalidade. Se tantas pessoas te aplaudem, escondem suas falsas verdades. São tão falsas quanto suas frases. Diz que é herói, mas é covarde. Quer fazer o bem com suas maldades. É tão triste sua felicidade. Tenta suas mentiras com falácia. Que belo discurso, tão vazio quanto sua alma. Uma fé fundamentada em suas próprias doutrinas. Usa o intelecto, atribui seu show à inspiração divina. Ai de voz semelhante a sepulcros caiados. Belo por fora, mas por dentro é morto, sujo e macabro. Intitulando-se superior, opondo-se ao certo. Conheces tanto caminho, mas pereces no deserto. Estéril, árido, seco, almejo um oásis. Cuidado, as aparências podem ser meras miragens. Os espelhos que temos no mundo se quebram, se partem. Somente a água da vida reflete a verdade. Quer saber quem é humilde, dê dinheiro e bens? Quer saber quem serve a Deus, tire tudo que tens? Quer saber quem é irmão, é só no fim da jornada. Vai ver que o junto e misturado é como óleo e água. Mágoa, a ambição supera laços de sangue. Vejo assim Caim tramando o fim de seu semelhante. Vejo a paz, vejo o amor e a excessiva bondade. Mas vejo que tudo que vejo é mera vaidade. Eu quero ver quem é que vai te proteger quando você der de cara com você e com todo o perigo. Eu quero ver quando a verdade em sua porta bater e sorrindo cear com você. Só vai estar pra você se render. De vós, religiosos hipócritas, vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos, mas por dentro estão cheios de morte, estão cheios de podridão e de toda a imundícia.